Tanto credibilidade. Rádio Princesa AM, ZYJ 235, 930 kHz, transmitindo de Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná. Princesa. 3 e 2. Ofertas especiais.